já comprou a da Praia do Forte, aqui comprou a Nordeste. Pistão no 7, o vento é 170 graus, 10 nós. Bravo Lima, Kilo, informe fora do solo. Tá, perspectiva na minha mensagem do Zona. Zona 328, para informação, temos um esquilo decolando da cabeceira 17 com proa Nordeste, à sua esquerda, não interfere no seu pouso. Muito obrigado. Cópia, Romé 00. Aqui é para o lado Natal, nível de voo 370, Pesolu 10, decola pista 10, mantém a reta para cruzar 2 mil pés, boa, terceira milha após curva esquerda. Subida Puca, Jamo, transição Zipar. Controle 1, nono 9, decimal 35, torno nono 8. Decimal 6, acione o código 5073. Mantenha a presente proa, seguindo com proa da Praia do Forte, aguarde transferência. Vai seguir com a proa da Praia do Forte, aguarde a transferência, estilo. Quebec. Vista mais Quebec. Passando agora através da Cruz, controle de Paris. Acionado 0161? Mantendo 1500 pés, acionado 0161, está com diário 06 a bordo. Copiado, 06 a bordo. Até as condições visuais, 1500 pés, altímetro 1013, via corredores. Informe em Paripe, Vitor Mike, Quebec. Passando a Paris. Mantenha a distância agora do Índio 90 graus, por favor, por gentileza. 10 milhas à sua frente. Xenem 320, livre DS, informe estabilizado. Livre DS, chamaremos estabilizado, Xenem 320. O Índia November Alpha se encontra em Paripe, com a proa da rotatória. Copiado, informe visual com campo, Índia November Alpha. Informará visual com campo, Índia November Alpha. Controle, o T3193. Prossiga. Precisa modificação de nível para o nível 300. Isso, ó. 1219, bom, na 322. Cara, chame Recife 251 na alternando 3325 e solicite diretamente com o mesmo. Próximo 251, poderia confirmar o alternado, por favor? 13325. 3325, obrigado, boa. Puxa na 6315, reduza para 1709, subvetoração para o sequenciamento, vai manter a presente pro, altera como limite o localizador. Mantém a presente pro, reduzindo 1709-63-15. Gol no 806, mantém ainda o ponto estéreo, tem uma aeronave para decolar da 17 que vai cruzar o campo, ok? Aguarde no ponto estéreo. Sim, vai manter o ponto estéreo, gol no 806. Zulu Papa Eco, livre decolagem da 17, o vento 170 graus, 109. É 2 horas acionado no 83, 12 e... ou melhor, 3 horas e altera no Recife, táxi. 3 horas Recife, táxi à direita. Via Índia, onde espera 10, torre 186, 1014. Qual é só? 1013 agora, 10, 13, boa viagem, 721. Sente à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, 186, 1013. Obrigado, boa tarde. Zulu Papaeco decolado aos 3-1, aguarde na perna contra o vento da 1-0 para cruzamento do campo. Certo, aguardando perna contra o vento da 1-0, Zulu Papaeco. Você está visual com a aeronave da Gol que decolou agora? Afirmo. Condições de curva à esquerda de imediato e cruzamento do campo? Afirmo, Zulu Papaeco. Ok, mantenha sempre 1000 pés e cruze o campo, comprua norte e aguarde transferência. Certo, Zulu Papaeco. Voo no 754, decolado aos 30, controle 1935. 1935, boa, 754. Salvador, quilo. Índia November Alpha, informe visual com o campo. Já está visual com o campo, seu. Para ingressar no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 1862. Torre em 1186, grato, Índia November Alpha. Reparo 6355, autorizado 2000. 3.000, mantenha 3.000, vai cruzar com o tráfego de pequeno ponte, Papa Alfa 3.2, aguarde autorização para 2.000. Mantenha 3.000, 6.3 no 5. Controle boa com 754, passa 2200 na boca. 754, contato radar na decolagem, subiu um, até o 390, saída PUCA. 390 via PUCA, 1974. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Zulu, Papaeco. Papatango, Zulu, Papaeco, um no meu pés, condições visuais, corredor forte, na minha escuta. Um no meu pés, corredor forte, na escuta, Zulu, Papaeco. Xelema 315, livre de tráfego, desce para 2000 pés, está autorizado a aproximação em forma estabilizada. É autorizado a aproximação, desce para 2000, reportar estabilizado, 6315. Controle Salvador, muito boa tarde, eu tripo Papá Romeu Lima. Alfa, sobrevoar rotatória, chame na final da 17. Alfa, sobrevoar rotatória, chamará na final da 17, Índia, November Alfa. Estabilizado. O Xanem 6315, chame agora a torre Salvador em 1-8612. 86, obrigado. Controle de Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Devolve Costa Azul para Salvador, agora através do aeroclube, mantendo 500 pés, acionado 0140, 0 único a bordo. O Salvador confirma a frequência da torre para o 6320? A torre informa pista livre, a torre em 118,612. O vento 1,60 graus com 9 nós, na pista 10. Ok, obrigado. Tempo tá livre o povo, ok? Afirmo, informei o controle, ok? Ok, obrigado, a gente não tá mais recebendo. Tá, de Costa Azul para Salvador, 500 pés, a minha escuta acionada 0140, 01 a bordo, informe através do parque do Açu. Já no através do parque, o Papá Romeu Lima. Torre 286, acione o código 5072. Isso, decola 1-0-2000, terceira milha, esquerda, PUCA, chama o Caju, 1935, 286 e 5072 o transporte. Gente, o companheiro já conta no solo, aguarde apenas pista livre. O 6320 no solo aos 34, libera a direita 1219 ao livrar. Ok, direita 1219, a gente informa que efetuou uma chamada em 186, não recebeu, voltou pro controle, ok? Ciente. Solo copiou o cotejamento do Golo 924. Estimativo, como recebe o sol? Golo 24, no portão 01, chame pronto para o espectro. Não interfere no pouso. Tá livre o pouso, não, no zero. Vem até 1,60 graus, 9 nós. Teve pouso, 63, 1,5. Torre Salvador, Papa Romeu Índia, November Alpha, está na vertical da rotatória na final da 1,7. Gente, continue na final, Índia November Alpha, da 1-7, aguarda liberação para pouso. Mantendo o final da 1-7, aguardando liberação para pouso, Índia November Alpha. 12. 18-12, grato. 340 Guarulhos, o número 1 para cópia, escute a Papá, Mili 13, no tinta, aguarde cópia no portão 11. Bom, aguarda cópia, aguarda 3-5-0. Fala 924. 924, como recebe o solo? Agora alto e claro. Ok, eu fiz o check com a aeronave do solo e estava recebendo, ok? Eu recebi todas as suas chamadas. Eu copiei o cotejamento, portão 01, chame pronto, puxar isso lá. Chamarei, acho que travou aqui o pedido. Solo, Xané 6320. 6320, em frente, segunda esquerda, via Juliette, bate 1 no portão, é o 7, autorizado o táxi. Frente, segunda esquerda, portão 7. Dá 1-7. Afirmativo, eu tô com um tráfego aqui na minha posição de 12 horas agora, o Índia November Alpha, confere? Afirmativo, é o Índia November Alpha, tá na final da 1-7. Afirmativo, eu vou reduzir um pouco aqui, ajustar para prosseguir como número 2, evitando curva devido crianças a bordo aqui, positivo, e a turbulência. Eu vou no 806, alinha e mantém 1-0. Mantendo 1-0 com 806. Duplo Papa Romeu Lima, autorizado direto, pátio da Bata, informa o César 150 na final da 17, o vento 150 graus, 10 nós. Ciente do César, vai autorizado direto, Bata. Ok, o Vitor Mike Quebec, entendido, enquadre-se como número 2, e mantenha a separação visual com o César 150, ok? Afirmativo, vai manter a separação com o mesmo, mantendo a pro atual aqui, positivo, visual com tráfego. Ciente. O Índia November Alpha, livre pouso na 17. O vento 150 graus, 10 nós, informa o tráfego sentido contrário, é um helicóptero, vai pousar na Bata, não interfere no seu, na sua aproximação. Ciente, livre pouso 17, Índia November Alpha. 6315, no solo, 37, direito 219, solo. 219, 6315. Doutor Salvador, boa tarde, web 67, João, pronto, ponto espera 10. Ciente, 672, após o aeronave da Gol, alinha e mantém 10. Após o Gol, alinha e mantém, 672. Voo no 806, decolagem autorizada, 10, 160 graus, 10 nós, lento. Decolagem 10, voo no 806. 10. Agora é só um instante para o estimado para Aracaju. 1900 seria o estimado para pouso em Serra Novembro e Eco Mike, então. Afirmo. Ciente. Via BDEV, Amper November 857, o restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após curva pela direita. Perfil de subida da Euleda após Leda direto para posição BDEV. Controle em 119, decimal 35, a torre 18612. Acione o código 5071. 2733, na proa de Bonf, confirma essa de chegada? Afirmo, proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Ativo, proa de Bonf, chegada Bonf, 2733. Leda, BDEV, Super November 857, e rota do plano de voo. O transponder 5071, no controle 1935 e a torre 186, no voo 1394. Reto, cotejamento, chame próprio pushback, acionamento, voo no 394. 94, obrigado. Alô, 3805, portão 11, pushback, acionamento. 1730, estimado para o través de Aracaju, vou copiar. Tá, de hora que já, papai do Lima. Tomar Quebec, livre pouso na 17, vento 160 graus, 10 nós. 0409, Luiz Salvador, boa tarde, Gol na 806, curva esquerda, passa 3.000 para 190 na Fuca. Gol na 806, contato radar na decolagem, se mantém 190, sai da Fuca. 190, 806. O Webjet 6721 está livre da colagem da 10, o vento é 170 graus, 10 nós. Vitor Mike Quebec, solo aos 4-1, autorizado o backtrack, táxi tal, 4-4. Objeto 6721, decolado aos 4-1, chama o controle 1935. 1935. Controle, o EV67, 2-1, decolou, transfere. Projeto 6721, no contato radar na decolagem, sub mantenha o 330, saída Momo, transição Froti. 330, Momo, Froti. Papá, posição 10. Gente, Leão 140 já aprovado, papá, confere, 1013, ponto cópia. Pronto. 4-3-1, atualizado, Ilhéus, nível 1, 4-0, direto, Ilhéus, decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após iniciar a curva direita, cumpre inicialmente o perfil subido da Euleda, após Leda, direto, Ilhéus, controle 1-9, decimal 3-5, torre 18-6-12, acione o código 5075. Autorizado, nível 1-4-0, para Ilhéus, direto, decola da 10, mantém a reta até 2 mil, ou 3 milhas após curva direita, mantém a perfil da Euleda, controle 1935, a torre 186 e o transponder 5075. Reto cotejamento, chame pronto, portão 10. Chamado. Salvo. Bom, no 600, posição 2, pushback acionamento. Gente, aguarde para puxar acionar no 600. Teremos dois trapaços na causa, 137 companhia e o Airbus Atan. Na SEC pode ser autorizado. Ok, aguarde então. Vamos no 600. Para o táxi, o TAP 3805 está com 052 a bordo. Alterna Galeão, 3 horas e 43 de autonomia. 52, Galeão 345, táxi autorizado, contornando terminal, seguirá um 37 da Gol através do portão 4, ponto de espera número 2, torre 186, 1013, boa viagem, tá 3205. Autorizado táxi, parte, o senhor vai na parte, através do portão 4, 386, quanto quanto, ponto de espera da 4, agente Salvador, tá 3205. Solo, boa tarde, Trip 5489, também escuta pra COP e solicita a saída prevista, Léo Salvador. 75-230 Salvador, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1-0, torre 18-6, altímetro 1013, boa viagem, gol 924. Índia, ponto de espera 1862, Eco 1013, volta abaixo. Solo, trip 5489. 5489 da trip Salvador para Vitória da Conquista, da 1705, confere. Afirmativo. Auto approach, Skunk identification, send maintain level 040, cleared on bound arrival. Clear bound arrival and send to 080 Skunk identity. Just for your information, we lost communication if they hit center 125.45. Roger, send to 040, 040. This is send to 040, Oceanet 641. Recebido a DLA no caso, e vai aparecer a atualização completa só da, com meia hora de antecedência. Então seria no máximo até 17.05. Essa DLA foi feita pela companhia, como eu não estou entendendo, porque a nossa decolagem é 05. Ok, foi feita hoje, então, dia 6, 14h57 Zulu. A DLA do Trip 5489, Salvador Conquista para 17.35. Eu não sei, foi indevidamente feita essa DLA, vou entrar em contato com a companhia. Se puder adiantar, a gente agradece. Que tem a saída prevista? A subida é igual, levar, pois levar direto, conquista. A gente aprecia isso, se puder adiantar pra gente aí, o transponder aqui. Positivo. A triplo Romeo Lima, Sierra November, Jack Yankee. É, fazendo a Lagoa do Morro, hein? Pátio 5. Ok, decola na pista no 7, vai curvar à direita. Cumpre o perfil subida Gole, até a posição Gole. Depois direto destino, radial DA 281 no Salvador, 20 minutos cancela, visual prossegue 065. O plano é Yankee, 1935 controle, 186 torre, acione 5104. Papá triple Romeu Lima. 050, chegada Mare. 2 050, Pro de Max autorizado, Pro de Estado Luna. Autorizado Lema, tem 10, tá 3, 2, 0, 5. TAP 6210. TAP 6210. Web 6721, chame Recife em 12685, alternando 2545. 6721? Ok, senhor. 12685, alternando 2545. Recebi seu cotejamento intercortado. Boa tarde, acione e chame táxi. Táxi, contato com a terra decolagem, suba e mantenha nível de voo 350, saída Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju, 7089, Porto Seguro, visual, pronto para 4? Para, confere, é o altímetro 1013, está no pátio 3. Vai decolar então à direita, via litoral. Controle 1, 9.35, turno 1, 8.6. E acione o código 5057, o Marinha 7089. 0957, parte 3, qual é o teu B? 5057, parte 3, diversionar, chame táxi ainda nesta frequência, Marinha 7089. Decolado aos 49, chama aí o controle 119.35. Controle Salvador Central 35, tá 3805, uma boa tarde. Boa. O meu Lima, tá livre do táxi, chama pra ingresso, tá 17. 3805, contato radar na decolagem, submantém o 340 após 2000 direto Leda. Sessão 340 após 2000, direto Leda, está 3805. Channel 6141, clear final exit free approach, runway 10 descent 50,000, altimeter setting standard 1012, correction 1013, clear approach, call me, step to localize. Approach, any chance to fly direct to Duna to intercept ILS approach over Duna 641? Performing both arrival, Channel 6141. Okay, who you got? O Romeu Lima está autorizado o táxi pela 17, chama a linha de pronto. Tom 186 da presente, altitude 1013, boa viagem, Marinha. Tom logo no 394 para acionamento na posição e posterior pushback. Na posição, autorizado o acionamento, reporte para iniciar o push, 394. Considerado para o push, o 394. Solo, solador. Volando 600 para o táxi. 2 horas e 40 de autonomia, 132 a bordo, alterna Maceió. Maceió 132, 1240, táxi à direita via Índia, ponto espera 10. 2186, tinto 1013, boa viagem. Índia, quando lá 186, boa 600. Pushback acionamento, tá? 3661, posição 10. Portão 10 aprovado, chama o táxi, tá? 3661. Salvador, o gol 1333 na posição 3, autorização com Goiânia 380. A partir da Alfa já com a proa sul, não é isso? Ok, ingresso na Alfa está autorizado. A decolagem a partir da Alfa com proa sul, venta 140 graus 10 nós. Alterna 12545. 2555, nada de estado. Torre, é o gol no 600, tá no ponto de espera da 10, pronto. Gente, gol no 600, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, agora no 600. No 600, complete o alinhamento, aposta livre a decolagem da 1-0, vento é 1-40 graus, 9-9. Ok, após alinhar, tá livre a decolagem, foi agora 600, que está na 0. O Marinha 7089 decolado aos 5-3. O senhor tem condições de agilizar o cruzamento da final da pista 3-5, mantendo a linha do litoral? Manterá, se necessário, Marinha Federal Torres. Ok, mantenha 500 pés e prossiga pela linha do litoral sul, reporte Itapuã. Portará Itapuã, 500 pés, litoral. 935, a torre 186, acione o código 5107, número 333. Confirma, transponder. 5107. Está autorizado o 360, após o São Bridge, a versão do Fonomeia, da colada 10, mantém 2000 até a terceira milha, curva à direita, reclama da El. Leda, Bridge, 11935, 1186, 5107, transponder. A gente quer manter a ETA até 2000 pés ou 3000, que é o que eu primeiro, depois em secou a direita. Gente, o gol no 333, 6 milhas ou 2000, mantém a ETA. Alô, gol no 394 para o pushback, posição 5. Autorizado, chame táxi. Autorizado, no 394. Da final da pista 35? Não, não sei não, beleza. Gente. Gol no 600, decolado ao 55, controle 1935. 1935, gol no 600. O triplo Romeu Lima, a informação, o helicóptero já encontra-se próximo ao farol de Itapuã, a 500 pés. Se eu tenho a decolagem autorizada, já 17, o vento é 140 graus, 109. Marinha 7089, chame o controle 1935, mantenha a linha do litoral. 1935, litoral, Marinha. Controle 1935. Contornando todo o terminal de passageiros, última direita na Índia. Torre 186, altímetro 1013, boa viagem. Tá 3661, ficar atento ao pushback 37 da Gol no portão 5. Vai passar pela frente do tráfego na saída do portão 5. Afirmativo. Então está autorizado circular o pátio e ingressar pela Índia, do lado 186, boa. Condor Tower, good afternoon, Shell 641, on the LS approach runway 10. 5057. É o seguinte, prossiga visual, eu preciso ser estimado para passagem de Ilhéus e para pouso em Porto Seguro. Quase. Ocean 210, clear to 2,000 feet, over. Down to 2,000, Ocean 210. Sucéria 2733, aproxima-se de Bonfi. Vamos descer sem restrições para 2000 com ajuste 110, 103, força.